Favistar, utilizado de cruzamento da final da 1-0. Reporte na final da RMA. Pode estar controlado, vento no aeródromo no 4 graus, me avisa, não. Solo 27, boa tarde, boa noite. Chama centro Recife, em Una, 33 decimal 25, TR 125 decimal 1. Recife 1325, TR 25, Una, tá 3297. Uno 645, chama centro Recife, Una, 33 decimal 25, ao TR 125 decimal 1. 25, Una, 3325, obrigado. Eu vou. Passando uma DNA aí, eu tenho uma boa na parede. confirma, DLA para as 2115. Permanece a autorização anterior. Juliette Romeu, controle. Livrou as áreas do carnaval, seguindo agora para Pouso, Serra Índia, Eco Índia. Forte visual, cruz Serra Índia, Eco Índia, Mike Juliette Romeu. Pode dar, vai manter o número, Zé. 1 minuto para a posição, Conde de serviço radar terminado. Chame o controle Aracaju 120, sinal 3. Desce Aracaju 203, boa noite. Okay, position of dispatcher at the second call. Para Uberaba, nível 340, aprovado. Estalagem na 17, curva direita, subida Arbor, é essa, conforme a rota do plano de voo. 5455 é o transponder, o controle 119, destino 8. Tráfego Salvador, cordial boa noite, é o azul 2781, na Essência Pátio Cargas, Pátio 3, autorização Vitória da Conquista, 102. 781, para a Vitória da Conquista, nível 180 aprovado. Decolagem da 10, curva direita, subida Arbor, Elefa, via rota do plano de voo. 5463 é o transponder, controle 119, destino 8. Autorizado para o azul 2781, Salvador, Vitória da Conquista, nível 180. Escola da 10, curva direita, Árvore Elefa, 463 no transponder, 198, controle Salvador após a decolagem, 2781. Correto, senhor, para o estacionamento. Chama, puxa o estacionamento, 2781. O que você me vê, Mike Juliette Romeo. Muito obrigado, vamos lá. Boa noite, poderia me informar aprovada a saída para Corfim via A3021 ou não? Querida, agora é Lefa. Agora é Lefa, obrigado. Zona saiu com 7-3, onde copia Galeão? Galeão 660, aprovado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Irumi, é para November 857, até Monsu. 5472, é o transponder, controle 119.8. Solo, Salvador, Cordial, boa noite. Azul, 2781, busque o Meca, tratamento, bate 3. Autoridade, chame táxi, 2781. Já votaram, 2781. Gol 1866, acione identificação, vista via chegada da Mari para o nível 050, Canharal no 010. Envia na 010, pressionando para 050, poderia voar em top? Afirmativo, gol 1866. Ainda presente, tá com ótima ideia. E a parte índia, ponto espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 010, bom voo. Obrigado, só na disputa até a Índia, lá para a torre de 295, ponto espera, 010. 43, já sendo a identificação, deixa eu ver a chegada da Bonfi para 4.000 pés, isso aqui é legal no 0 na 0. Autorizado, pelo, a chegada 6143. Autorizado, pelo, a chegada 6143. Azul 2781, contato radar, suba para nível 180, saída Arbor. 80 Arbor 2781. Acione a identificação de sua via chegada a Mari para o nível 060, que é legal no 0 no 0. Direita via Índia, ponto de espera, torre 1-1-1, desse 95, ajuste no 0-0, motor. Thank you. 1-1-4-3 autorizado, com referência com solo pro do... pro de cima, eu chamo 1-1-4-3 para aproximação visual pela esquerda. Autorizado, foi. A linha decola 10, 150.05. Uma 0 milhas à sua frente, tem previsão de desvio à direita devido a formações? Negativo, Xenemia 143. Gente, desça para 2 mil pés, Xenemia 1010, reporte se for de à direita. Há uma área proibida à sua direita, o Xenemia 143. Autorizado 2000 pés, Xenemia 1010, não permite desvio, está totalmente visual. Setor Xenemia 143. Quilômetro e meio após ITAP, isso via para 3 mil pés, Kennedy 1010. Após ITAP, isso via para 3 mil, último e meio com 010. 1968, desça para nível 050. Desça para nível 050, com 1168. Salvador, azul 27, zona. 27, eu controlei. Possível voar elefa da presença? Ah, elefa. Afirmativo, azul 27, eu controlei. Voar elefa 27, zona. Decolagem na 1-0, curva direita, subida Arbor Elefa, Bianca, Zulu 2-1. 5503 é o transponder, controle 119, destino 8. Autorizado com 15, nível 360, decola 1-0 com primeira curva direita, apresuro 2-1, aerovia 5503, transponder 698, controle com 1099. Correto, para o posicionamento. Chamada puxa, acionamento com 1099. Controle 1-1-9-8. 1-9-8, bom feriado, bom trabalho. 0. Pesada, aproximação, vital pela esquerda, o Xenemia 1-4-3, com referência com solo, desça para 1-7-0-0 pés. Autorizado 1-7-0-0 pés, Xenemia 1-4-3. Pastor de Salvador, meu cordial, está 3-1-9-7, cruza 1510. Boa noite, TAM 3197, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. Contato radar 360 da EL, 3197. Xenemia 143, visual com aeródromo? Afirmo, visual, Xenemia 143. Xenemia 143, complete aproximação, Xenemia Torre Salvador em 118, decimal 95. 118.95, Xenemia 143. Frankfurt Airport, set level 330, departure runway 10, Momo departure, Zulubi transition, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, via route for your flight plan, 5470, Gulf Coast, 119, decimal 8, Salvador Approach. Meu, informado estabilizado, vamos te ver. 1-1-8, descer para 2, seu pé, esquerda, 1-0, 1-0. Via. via para 2000 com 1010, o nono meu é. And you will be transition. Delta, India, Lima, Uniform, Bravo. Contra, 0778, chance to get the power departure, Alan, get it. A 143, pouso autorizado no 0, vento 1950 graus, 059. Entre o pouso 590, telemeia 143. Condor 0777, we are clear at this juncture. By the moment departure, the transition from level 330 from runway 10, call 5070, M119 at decimal 8. Squawk 5470. 5470 on the squawk, Condor 077. 077 is correct, send the vessel push. Send it by, 077. Passarei 2231-64, seu avento na linha de 4 horas, já tem na Brasília. 2231, táxi via Fine to India, ponto de espera, 118.95, ajuste 1010, bom voo. Fine to India, no ponto de espera, 2895, passarei 2231. Chama a torre, Salvador em 1-8, decimal 9-5. 18-9-5, 1-8-6-6, boa. Boa. Estabilizador 10. 1-8-6-6, tá de contra-estimação, guarda a utilização de pulso. 7, 1-8-6-6. 0, 2, 2, 3, 1. Em 705, Situation Fire para o Galeão, nível 360 aprovado. Decolagem na 10, fundo à direita, subida da El, Mesa, após Zirumi, apenas número 857, até Moussou. 5504, El Transponder, controle 119.8. 525, ONU, bom feriado, bom trabalho. Uhul. Obrigado, um abraço na turma aí. Atenção. 705, subida da El, Leda, após dormir. Agora estamos para posicionamento no 705. Qual o voo 866, boa noite, Lebrão? Boa noite, 866, boa noite, taxi de Alfa, me chamei de Juliette. Alfa, chama lá e te ajuda, 866. Uno no meu último turno, Salvador em 1 no 8, decimal 96. Última aproximação, guarda autorização. Mike de Lima, decolagem autorizada no 7150 graus 059. Passaria 2231, decolou 06, 1198. 231, contato radar. Suba para o nível 160, na saída Mômola. 160, perfil da Mômola, 2231. 3781, chama o centro, Recife 128, decimal 8 ao término, 126, decimal 0. 288-260, bom carnaval, obrigado pelo serviço, boa noite, azul 278. Boa noite, bom carnaval. 168, ponto autorizado no 0, 150 graus, 049. Índia Lima, decolado ao 07, controle 119, decimal 8. Com Índia Lima, decolado 119, decimal 119, decimal 0, para controle. 119, decimal 8. 119, decimal 8, Índia Lima. Índia Lima, contato no canal de colagem, subiu uma até 340, pede água. Air 077, taxi approved via Man Apron, taxi India, at holding point call tower 118.95, altimeter 1010. Just inform there's a traffic 1737 of Go Company parking at gate 04. Okay, 0779, Man Apron, and taxi way India for holding point runway 10 at the holding point tower 118.95. QNH 1010 and 737 for gate position number 4, we will watch out. 099 no Vic 9 para Puxa Promessa. 099 no Portão 09, aguarde para o Puxa. Aguardando o Gol 09-68. Ah, boa noite. 09, boa noite, taxi de Alfa, me chamo Juliette. Alfa, reportante da Juliette, o 09 dela. 099, está autorizado o pushback no Portão 09, chame táxi. Autorizado, puxa, somente chamar a taxa do 9099. Sobre o 231, não vê barreiras. Direto barreiras, 2231, grato. Comando 077, line up, take off, running 10, wind 160, 039. Line up and take off, runway 10, call you rolling, Comando 077. Right. 2 0 Mike de Lima, 2 8 8 2 6 0 Mike de Lima. Sim, ingresso Juliette, portão 08, aeronave da companhia Puxa número 9, deixará livre seu portão. Afirmativo, Juliette por 8, bom número 8. Oceano 6259, para Guarulhos, nível 360 aprovado. Decolagem na 10, curva direita, subida da El, letra Mótiva, e letras do 10 até Tabaté. 5446, é o transponder, controle 119, destino 8. Autorizado, nível 360, Guarulhos, decola da 10, curva direita, da El, letra Mótiva, Alfa Zulu 10, até Tabaté. Controle 198, transponder 5446. Correction para aproximamento. Tá bom. That's clear on the ground. 7-7, let's have a reach, level 330, confirm. Proceed. That's clear, a moment departure. 4-0-7-7. A minha antena Campinas, 4-4. O voo 0909 após o parqueamento da aeronave da companhia no 08, prossegue via pátio índio, ponto de espera 2118, decimal 95, ajuste agora 10011, bom voo. Pátio índia, no ponto de espera 21895, 909, ajuste, bom 909. D-loop or maybe even to get it, which leads us to our original routing. Autorizado decolagem, então 10, voo 10099. 2585, 2285, 2231. 2085, 2085. 2085. 1077. É agora, é? Find direct Motorola Viewer, Mike Serra Serra. Oi, Mike Serra Serra, obrigado, com o 077. Decimal 85. 4-5 and stable 126 decimal 85.